que será que acontece? Quando eu disser que ela que enlouquece, no meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? O que será que deve acontecer quando eu disser usar palavras que mexem com sua forma de pensar? Sei que eu não devo me arriscar demais, o que eu tenho ela quer. Trago nas cordas vocais essa garota mulher, diferente de qualquer uma. Coração se apluma, penso banho de espuma, gosto como se arruma, observo os detalhes. Essa aí eu quero ter pra levar pros baile. Pode vir que vale, ter o lance comigo. Vou espantar todos os males que tiver contigo. Eu juro que eu consigo no meu ninho de amor, quando me der a condição de te mostrar o que sou. Então vem que não tem caô, que eu sou solteiro e largado. As outras já se ligou, que contigo tô ligado. Vai disputar o meu lado, se não quiser então deixa, que aqui a fila anda, diz que você se mexa. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Diz aí, moleque. Vai. O que será que acontece quando souberem que ela tá no páreo? Que toda noite põe meu nome no diário. Não importa o horário, a escritura é de lei. Tô amarrado nessa preta e é só disso que eu sei. Ela tem o que eu quero e é bem mais do que as outras têm. Até o jeito que ela mexe lábio me entretém. Mas se ela não vem, eu perco o juízo. E se chega os vagabundos, eu já aterrorizo. Eu vi o jeito que ela olha pra mim, neguinho. Passei na frente, não passei batido. Por ela acabo minha fase de amor mirim, pra começar a nossa fase de amor bandido. De bar em bar, de motel em motel, eu vou torrar todo o dinheiro do aluguel. Porque até na pobreza se enriquece. Vou dar o papo só pra ver o que acontece. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer? Me diz você. Ei, o que será que acontece quando eu disser que ela que enlouquece? O meu jeito de ser, o que será que vai acontecer?